Mari Fernanda. Na Ana Prado. Que delícia estar com você. Que pancada de mulher, né, RJ? Mas eu odeio cerveja, o sujeito não sou eu. Na praça eu não sinto saudade, o sujeito também não sou eu. Depois do término, a divisão foi assim. Muita farra pra ela e muita cepada pra mim. Ainda bem que é assim, senão esse fim seria bem, bem mais ruim. Tá beijando na boca e eu na brama, levando alguém pra cama e eu na brama. Cerveja não me larga, cerveja não desama. Melhor mexer com brama que com gente que não ama. Ela tá beijando na boca e eu na brama, levando alguém pra cama e eu na brama. Cerveja não me larga, cerveja não desama. Melhor mexer com brama que com gente. Depois do término, a divisão foi assim. Muita farra pra ela e muita cevada pra mim. Ainda bem que é assim, senão esse fim seria bem, bem mais ruim. Ela tá beijando na boca e eu, ela levando alguém pra cama e eu na brama. Cerveja não me larga, cerveja não desama. Melhor mexer com brama que com gente que não ama. Ela tá beijando na boca e eu na brama, levando alguém pra cama e eu na brama. Cerveja não me larga, cerveja não desama. Melhor mexer com brama que com gente que não ama. Com gente que não ama. Ela tá beijando na boca e eu na brama, levando alguém pra cama e eu na brama. Cerveja não me larga, cerveja não desama. Melhor mexer com brama que com gente que não ama. Muito melhor. Julguei. Podem falar que eu não tenho palavras. Me julguei. Mas cada um sabe a vontade que passa. Como que eu não ia lá? Se você ainda é a minha fraqueza e a voz da cerveja que eu bebi. Não parava de falar. Vai lá, vai lá, vai lá. Tava morrendo de saudade. O seu corpo no meu encaixando. Dessa sua pegada louca, sua delícia de boca me devorando. Tava morrendo de saudade, o seu corpo no meu encaixando. Dessa sua pegada louca, sua delícia de boca me devorando. Tô indo embora me xingando, mas bateu que tava me matando. Você ainda é a minha fraqueza e a voz da cerveja que eu bebi não parava de falar. Vai lá, vai lá, vai lá. Tava morrendo de saudade do seu corpo no meu encaixão. Dessa sua pegada louca, sua delícia de boca me devorando. Tava morrendo de saudade do seu corpo no meu encaixão. Dessa sua pegada louca, sua delícia de boca me devorando.

É preço baixo, qualidade todo dia. Pra fazer economia, eu não conheço outro não. Verdurão São Rafael, tudo em frutas e verduras fresquinhas da hora. Não perca tempo e nem dinheiro. Venha para o Verdurão São Rafael. Verduras e frutas de qualidade. Praça Getúlio Vargas, no centro de Simplício Mendes. Fones 3482-1681 ou 99860144. Organização Gonçalo e Rafael. Viagem com segurança, rapidez e confiança. É com o Júnior Turismo. Carros novos e equipados e motorista treinado. É com o Júnior Turismo. Júnior Turismo. Viagens de Simplício Mendes para Teresina diariamente. Fretes e excursões para todo o Brasil. Cultos, missas, casamentos, batizados, dentre outros. Júnior Turismo trabalha com veículos novos, com ar-condicionado e TV. Motoristas qualificados para melhor lhe conduzir. Júnior Turismo, Avenida Miguel Crispim de Araújo, no centro de Simplício Mendes. Fones 9983-4500 ou 9436-7300. Viagem com segurança, rapidez e confiança. É com o Júnior Turismo. A clínica Dr. Felipe e Dr. Rafael é referência em saúde em Simplício Mendes, uma das pioneiras da cidade, sempre cuidando de você e da sua família com dedicação e excelência. E agora, estamos ainda melhores, com novos médicos e mais especialidades. Ampliamos o nosso atendimento para cuidar de você com ainda mais qualidade e tecnologia. Contamos com o atendimento do Dr. Landolfo Fonseca, dermatologia clínica e cirurgia, tratando e prevenindo doenças da pele, tratamento estético e rejuvenescimento, dermatoscopia, entre outros procedimentos. Dr. Rogério Mendes, na especialidade clínica médica, saúde mental, transtorno de ansiedade, depressão, humor, álcool, drogas, transtorno do sono, ultrassom abdômen total, rins e próstata. Dr. Rafael Neri, com o atendimento ginecologia e obstetrícia, realizando diversos procedimentos como ultrassom obstétrico, transvaginal, mama, tireoide, abdômen total, pélvica, próstata, biópsia do colo uterino, entre outros procedimentos. Anote aí o dia do atendimento de cada especialista. Dr. Rafael Neri, na segunda-feira, manhã e tarde. Terça somente à tarde e quarta-feira pela manhã. Dr. Landolfo Fonseca, nas sextas-feiras, de 15 e 15 dias. Dr. Rogério Mendes, aos sábados e por agendamento. Saiba mais sobre nossos atendimentos médicos ligando para 89 99922-6540. Clínica Dr. Felipe e Dr. Rafael. Tradição, inovação e cuidado com a sua saúde. Mafrense, a mais ouvida da região. Matheus Araújo, pra se apaixonar. Que delícia que é te ver de pouca roupa. Que delícia que é beijar a sua boca. Que delícia que é te ver embriagada e suada de amor, de amor. Fecha a janela, tranca a porta e liga um abajur. Só sua sombra na parede com seu corpo nu. Encenação de excitação, é um tesão te ver assim. Toda pra mim, amor. E jogo o vinho todo no seu corpo. Me chama pra eu ir tirando aos poucos. O som ligado baixo lá nos fundos faz você dançar. Em nome de KF Perfumes, alô Natália Freitas, embora sim. Me joga contra a porta do banheiro. Pega e bagunça meu cabelo. E fala sussurrando em meu ouvido que vai fazer amor comigo. quarto e liga o abajur. Só sua sombra na parede com seu corpo nu. Que encenação de excitação, é um tesão te ver assim, toda pra mim, amor. E jogo vinho todo no seu corpo. Me chama pra eu ir tirando aos poucos. Som ligado baixo lá no fundo faz você dançar. Me joga contra a porta do banheiro e pega e bagunça o meu cabelo. E fala sussurrando em meu ouvido que vai fazer amor comigo. Que vai fazer amor comigo. Quem tá ligado aqui? Toda dor que me invadiu desde que você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou? Juras de amor. Não quero mais ouvir nenhuma. Você quer confundir meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras devo me amar por mais. Sem mentir, eu acho que te amo, me deixe tirar suas dúvidas. Tá linda, minha rainha. Toda dor que me invadiu desde que você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou? Juras de amor. Não quero mais ouvir nenhum. Com tantas mentiras devo me amar um pouco mais. A Mega Motos é a empresa certa para você realizar o sonho da moto nova sem pesar no bolso. Conheça o novo plano Mega Chassis e conquiste sua moto com mais rapidez. Veja como é e como é simples. Primeira chance, todo mês uma moto sorteada através da Loteria Federal. Segunda chance, quem antecipar parcelas do consórcio automaticamente entra no sorteio de outra moto. São duas motos por mês. Novo plano Mega Chances em até 50 vezes. Venha acelerar suas chances e conquistar a moto dos seus sonhos na Mega Motos, que fica localizada na Rua Eustáquio Gomes, próximo à Avenida Miguel Crispim de Araújo e próximo à Academia Lion Fitness. Telefone WhatsApp 89999282435 e 994626144. Mega Motos, trazendo conforto para a sua vida e realizando seus sonhos. Atenção cidade de Simplício Mendes e região. A cada 15 dias, nas terças-feiras, doutora Gaminão Bastos está na cidade realizando consultas médicas. Fique atento! A clínica Clinilab informa que o renomado médico, endocrinologista, nutrólogo e endocrinopediatra, doutora Gaminão Bastos, estará na cidade para as consultas médicas. Marque já sua consulta com quem entende do assunto no fone WhatsApp 89-981-182612. Ou marque na clínica Clinilab, Rua Manuel de Moura Fé, sem número, bairro Centro, Simplício Mendes. Cuide da sua saúde com o Dr. Agamenon Bastos, o especialista, endocrinologista, nutrólogo e endocrinopediatra renomado. Dr. Agamenon Bastos, você confia. Tratamentos de diabetes, doença da tireoide, distúrbios hormonais, menopausa, obesidade, crescimento e puberdade precoce nas crianças. E mais, Dr. Agamenon oferece tratamentos avançados para emagrecimento e hipertrofia. Não perca a chance de se consultar com quem entende do assunto. Fique atento, o atendimento com a doutora Gaminão Bastos é nas terças-feiras na clínica Clinilab e começa cedo a partir das 7h30. A mais ouvida da região. 9:25. Olha, pra gente estar de bem com a vida, a nossa saúde tem que estar em dia, não é verdade, gente? Então deixa eu falar pra você do Fix Boldo. Olha, o Fix Boldo é um suplemento, né, que auxilia você no tratamento dos males do fígado. Ó, se você tem os seguintes sintomas: boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você vai aliviar tomando Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado, gente. Olha que maravilha! Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias da sua cidade. Adquira já o seu. Anote aí pra você não esquecer. Fix Boldo. Sensacional, né, gente? Oi. Choro porque sei que errei. Mulher que eu sempre desejei. Fui infiel, não fui capaz. Vou te devolver a minha paz. Caí no jogo, sedução. Fiquei te devendo e explicação. Oh! Arrependida, agora choro. Tive tudo em minhas mãos. Vim pedir o teu perdão. Arrependida, agora choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Eu, com certeza, vou ter cartaz na mesa. É puro sentimento, amor. Vivo como sonhador. Tive tudo em minhas mãos. Vim pedir o teu perdão. Arrependida, agora choro.

Agora 9h35, seguindo com o nosso programa Painel de Sucessos. Agenda de atendimento com os especialistas do Laboratório de Análise Clínica de Simplício Mendes. Dia 4 de julho terá atendimento com o pediatra Dr. Lucas Moura. No dia 12 de julho, atendimento com o ortopedista, o Dr. Joel Neto. O Laboratório de Análise Clínica da doutora Ana Maria tem atendimento com o Dr. Paulo Ricardo. Tem atendimento também com a doutora Ana Maria. Telefone é o 99-38-2461. Laboratório de Análise Clínica realiza todos os tipos de exames laboratoriais, ultrassonografia e o exame também de transvaginal. Atendimento localizado na rua Joaquim Juscelino com a rua Nelson de Moura Fé. Laboratório de Análise Clínica, está precisando realizar os 6 exames? Ligue 99-38-2461. E o Limpa Pulmão, com o expectorante Limpa Pulmão, ficou mais fácil se livrar das gripes e viroses. Este produto tem ajudado muitas pessoas a eliminar tosses secas, tosses com secreções, entre outros problemas causados por gripes e viroses, limpando verdadeiramente o seu sistema respiratório. O Limpa Pulmão é composto por ingredientes naturais, como angico, gengibre, malva do reino, alho roxo, limão e mel. E você encontra na farmácia Jean Farma, localizado na Avenida Francisco Moreira Pinto, no bairro São Francisco. Lá você encontra medicamentos éticos, genéricos e similares. Farmácia Jean Farma. A loja Anselmo Variedades, à procura de uma loja de variedades, onde você encontra artigos para presentes, tenha qualidade e preço. Estou falando da loja Anselmo Variedades, aqui em Simplício Mendes, situada ali na Praça do Mercado. É isso mesmo, a loja Anselmo Variedades comunica que você encontra artigo de decoração. Lá também você encontra utilidades para o seu lar, louças, plásticos e alumínios, arreios e ferragem para o homem do campo. Dê uma passadinha lá e confira o que estamos anunciando. Economize o seu dinheiro e economize o seu tempo. Na loja Anselmo Variedades você encontra tudo o que você precisa. Alô, dona de casa! Dia 11 de junho. Tem inauguração do clube e bar 100% Moraes. O Moraes da Vila do bairro Coab convida você para participarem desta. Convida você para participar desta festa dia 11 de julho no clube e bar 100% Moraes no bairro Coab. Belezões do Forró e Saveiro do Bruno. Alô, Bruno, aí no bairro Nova Cidade, bom dia pra você. Lembra, tem churrasco, tá certo? Tem churrasco, churrasco é de graça. E a entrada também é no 0800. A organização do Moraes e Família. Chão de avião, zum, zum, zum, eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dele quase parando. Olha que zum, zum, zum, zum, zum, eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. No tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dela quase parando. Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer. E vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando, eu vivendo nos rolê. Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Tu não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Tu não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? I don't you cry, I don't you cry. Tu não tem mais Mas esse melzinho quem não mandou cuidar de mim. I don't cry. Tu não tem mais esse melzinho. Ou não? Tatalita, mel. Eu tô voando e tem alguém que tá se incomodando. Do tuts, tuts, o paredão tocando e o coração dela quase parando. Vai dali! Vai doer, eu pulo meus stories pra tu não sofrer. Vai ver TV, que lá não tá passando, eu vivendo nos rolês. E não mandou cuidar de mim. Esse melzinho quem não mandou cuidar de mim. I don't cry. Não tem. Quem bora não mandou cuidar de mim. I don't cry. Tu não tem mais esse melzinho quem não mandou cuidar de mim. I don't cry. Tu não tem mais esse melzinho. Perdeu, hein? Acostumo com esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado e a noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho da boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce condenado, mato. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce condenado, mato. Esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado e a noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho da boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA do mato. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce condenado, matou. E mais uma vez apaixonei num fantasma. Conheci uma menina de boné de aba reta. Ela me chama de moço e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dela. Quando ela falou que gostava de mim, em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de me apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ela sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma que assombrou a minha casa e depois ela sumiu. A gente nunca mais se viu. Eu conheci um cara de chapéu de vaqueiro. Ele me chama de moça e me leva pra dançar. Tem uma banda em menos de uma semana. ela me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Em 24 horas tudo muda na história, claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma, assombrou a minha casa e depois ele sumiu. Ela sumiu, a gente nunca mais se viu. Fantasma, assombrou a minha casa e depois ele sumiu. Ela sumiu, a gente nunca mais se viu. Bye-bye. Assombrou a minha casa e depois ela sumiu. Som de mão, hein, João? A gente nunca mais se viu. Fantasma, assombrou a minha casa. Nem é tudo isso. Só te vi como amigo no início. Aí ouvimos sucesso com João Gomes. A gente nunca mais. É o sucesso. Fantasma. João Gomes. Cantando aqui e aqui na nossa programação. Participação da Ana Laura. Pessoal do Mercadinho. É, pessoal do Mercadinho Carvalho, aqui em Simplício Mendes. Lá você encontra arroz chinês e arroz Vitória de 5 quilos de R$ 19,99. Óleo de soja de R$ 7,99. O açúcar de R$ 3,99. Flocão, que flocão? R$ 1,99. Sabão em pó de R$ 4,99. Detergente, R$ 1,99. E o papel higiênico, R$ 2,99. Tem todos os tipos de carnes, bovinas, suínas, materiais de limpeza, produtos de higiene, refrigerantes e muito mais. E tem a promoção do gás Carvalho durante todo esse mês de julho. Você comprando gás, no gás Carvalho, você ganha uma raspadinha. Raspou, se tiver o prêmio, você leva na hora. Tem recarga de gás, tem prêmio de 50 a 100 reais. Gás Carvalho, 9941-9620. Gás Carvalho, Mercadinho Carvalho. Trabalhamos com o apoio do Taio Caroba, que é um suplemento que age como depurativo do sangue. Por isso, o uso do Taio Caroba é muito importante para o nosso organismo. Ele limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Porque você sabe, sangue limpo, saúde dobrada. Compre você também o seu Taio Caroba na farmácia Jean Farma, localizado na avenida a farmácia Jean Farma, localizado na avenida Francisco Moreira Pinto. A você aqui em Simplício Mendes, você em Sussuapara, Piauí, Canto do Buriti, Santo Inácio, bom dia Santo Inácio, você de Fortaleza, Ceará, Germiniano, quero mandar um bom dia a você de Picos, a você de Jacobina, Jacobina do Piauí, bom dia. Um dia especial para o nosso amigo Ademir Alves, o Gavião do Forró, tá certo? Alusão especial, meu amigo Ademir Alves. Vamos para a agenda de show do Clube Recanto do Gavião, do Ademir Alves. Sexta-feira, dia 11 de julho, próxima semana, a partir das 22 horas, tem JM do Piseiro e Ademir Alves. Bar Recanto do Gavião, localizado na rua Cecílio Benício Costa, bairro São Francisco. No dia 25 de julho, tem ele, Toninho Ferreira. Confirmadíssimo no clube Recanto do Gavião, a partir das 22 horas, pré-show com Ademir Alves. E logo após vem ele, Toninho Ferreira, ao vivo. No bar Recanto do Gavião, situado na rua Cecílio Benício Costa, no bairro São Francisco. Essa vai especialmente para Rose Cartacho, para Emília, lá na Vila Isabel, para você da Vila Henrique Costa. Todos estão convidados a participar do show do Toninho Ferreira. E os olhos de Larice, de lágrimas rolar. Passei muito tempo distante, mas quando voltei, Clarice me esperando, jamais encontrei. Ela estava com outro, iria se casar. E os olhos de Larissa não quiseram mais olhar. E os olhos de Larissa não quiseram mais olhar. Por isso, amigo, não me ignore e nem me peça pra eu parar de beber. Vou gritar, Larissa, eu amo você. Vou gritar, Larissa, Larissa, eu amo você. O nome dele é Toninho Ferreira. Cada copo de cachaça que eu bebo é pensando nela, tentando tirar essa dor do meu coração. Lembro os olhos de Larissa me olhando daquela janela. Foi lá onde começou a nossa paixão. Tive que ir embora pra outro lugar. E os olhos de Larissa e lágrimas rolar. E nos olhos de Larissa e lágrimas rolar. Passei muito tempo distante, mas quando voltei, Larissa me esperando, jamais encontrei. Ela estava com outro, iria se casar. E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar. E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar. Por isso, amigo, não me ignore e nem me peça pra eu parar de beber. Vou gritar, Larissa, eu amo você. Vou gritar, Larissa, Larissa, eu amo você. Vou gritar, Larissa, Larissa, eu amo você. Olha o nosso sapá na caixa de tolho, a casa onde a gente morou, você já mudou tudo. Oh, mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda vem a solidão que te lembra. Foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração. Sempre vai ser eu a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu aquela história de amor sem um ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, sempre vai ser eu a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu aquela história de amor sem um ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu. tem a chave do seu coração original. Olha o nosso sofá na caixa de tolho, a casa onde a gente morou, você já mudou tudo. Oh, mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda vem a solidão, o que te lembra. Foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração. Sempre vai ser eu a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu aquela história de amor sem um ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu, sempre vai ser eu a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu aquela história de amor sem um ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu. Oi, gente, estou passando aqui para falar com você que está sofrendo com os problemas deixados pelas viroses. Você aí não sabe mais o que tomar para acabar com essa tosse, tosse seca, tosse com secreção, aquela irritação de garganta, aquela secreção no seu pulmão? Quer ficar mais longe das gripes? Conheça esse produto. Estou falando do expectorante limpa pulmão. Atenção, gente, o expectorante limpa pulmão chegou para fazer a diferença na nossa saúde. Composto pelo angico, gengibre, hortelã, malva do reino, alho roxo, limão e mel. Expectorante limpa pulmão. Disponível em todas as farmácias de Simplício Mendes e Campinas do Piauí e também por Bela Vista nas farmácias. Limpa pulmão. Esse é o expectorante que deixa você cada vez mais longe das gripes. Em julho, Simplício Mendes do Piauí, mais uma vez, se transforma na capital da vaquejada. Agora também será a capital da sorte. Na 19ª vaquejada do Machicheiro Pack Show, você terá a chance de sair com uma moto zero quilômetro. Senhoras e senhores, pode festejar. Vem aí! Domingo 6 de julho, a partir das 17 horas, o primeiro festival de prêmios do Machicheiro Pack Show, com 10 valiosos prêmios. Tem dinheiro vivo, tem prêmios extras, tem moto zero, tem sorte transbordando para você mudar de vida. Do primeiro ao oitavo prêmio será de produtos extras de empresas parceiras. No nono prêmio tem R$500 em dinheiro na liga. E no décimo prêmio da cartela cheia, uma moto zero quilômetro com capacete e tanque cheio. Cartela só R$20. Compre já suas cartelas com vendedores autorizados e boa sorte. E atenção, o sorteio será manual, transmitido pelo canal do Machicheiro Park Show e terá sistema eletrônico para você não passar batido. Mesmo longe, você consegue participar. Maiores informações no Instagram do Machicheiro Park Show. Realização, Carlão, a febre do gado e família. Machicheiro é o parque, a vaquejada e a sorte é show. Atenção, Simplício Mendes e região. A Clínica Santos está sempre inovando para cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Chegaram duas grandes novidades. atendimento em neuropsiquiatria infantil com o Dr. Arnaldo, especialista no tratamento do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E agora também realizamos exames de colonoscopia, essenciais para a prevenção do câncer de intestino e outras doenças gastrointestinais. A Clínica Santos oferece um atendimento completo com diversas especialidades médicas, incluindo clínica geral, cardiologia, dermatologia, psiquiatria, cirurgia geral, ortopedia, nutrição e muito mais. Contamos ainda com uma estrutura moderna para a realização de exames de imagem e laboratoriais como tomografia computadorizada, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, raio-x digital, eletrocardiograma e exames laboratoriais diversos. Tudo isso sob a responsabilidade técnica do Dr. Jairon Santos, médico cirurgião geral, referência em imagem e endoscopia na região. Estamos localizados na rua Sérgio Ferreira de Carvalho, em frente ao Fórum Simplício Mendes Piauí. Agende sua consulta ou exame agora mesmo pelo WhatsApp 89 99914 5036. Clínica Santos, sua saúde em boas mãos. O Plano de Assistência Familiar Novo Santenês conta com uma casa de apoio em Teresina, com dois andares, climatizada, elevador e quartos adaptados para cirurgiados e pessoas com deficiência. Assistência fúnebre completa em todas as cidades da região para sua tranquilidade. Contamos com uma frota de carros novos para traslados, com cobertura de até 600 quilômetros para nossos associados. E vem novidades por aí. Em breve, teremos em nossa sede em São João do Piauí um novo espaço com clínicas, lanchonete, dentistas e salas de velório para melhor atender você. E o melhor de tudo, fazendo o seu plano, você pode incluir até 6 dependentes, podendo escolher o plano que melhor atende o seu bolso. Você que já é cliente do Plano Novo Santa Inês, indique um amigo para fazer o plano em nosso escritório e ganhe uma mensalidade grátis. Então não perca tempo, garanta já segurança, economia e benefícios para a sua família. Ligue agora 89 99409 8210. Plano de Assistência Familiar Novo Santinês, há 15 anos oferecendo o cuidado que você merece. Simplício Mendes de Cara Nova, já estão construindo um futuro melhor. Cidade abençoada pelo Sagrado Coração de Jesus. Simplício Mendes agora está de cara nova. Uma gestão de compromisso, nossa alegria se renova. Uma cidade que cresce a cada dia, isso é real. Nossa terra é fértil e a limpeza sem igual. A gestão é construindo um futuro melhor. É o povo de mãos dadas, aqui ninguém está só. A apicultura aqui é destaque. Educação avançando com ensino de qualidade. Terra do Sagrado Coração de Jesus. Cidade acolhedora que nos encanta e faz amar. Tenho orgulho de dizer, Simplício Mendes é o meu lugar. É 10 horas e 3 minutinhos. A Maria Ruth, na rua José de Borofer, no bairro Nova Cidade. Vamos ouvir música com o Chicão dos Teclados, Sem Limites para Sonhar. Ele que vai estar no Parque Machicheiro, na 19ª Vaquejada. Ao vivo, viu, Maria Ruth? Conta aí com a sua presença. Olá, Ju, bom dia, minha linda. É a Meire Souza, de Santa Maria, Santo Inácio do Piauí. Ligadinho na Rádio Uma Frense, né, Maria Meire? Beijos. Há uma chance da gente se encontrar. Oh, há uma ponte pra nós dois. Há um lugar. Oh, para um homem e mulher. Se toca no olhar, dá uma força que o separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, vai.

gente faz amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu tô lá e encontro daquele jeito pra gente se amar. Fazendo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando o teu marido não notar. Eu sei você tava carente, eu já me falou, e na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no samba da sala, é minha cara, é tudo de manhã. 9108-9362. Qualidade digital. Top 10.

Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Rede Souza Supermercados. Quando o assunto é economia, a dona de casa já tem um nome na ponta da língua. Pra economizar de verdade, eu só vou no Souza Supermercado, meu centro de compras preferido. Souza Supermercado, o ponto de encontro da dona de casa que gosta de qualidade, preços baixos e atendimento. Tudo que você procura, o Souza Supermercado tem em um só lugar. Gêneros alimentícios, produtos de limpeza, perfumaria, bebidas, rações. Além de um açougue completo com carnes e frios selecionados. Quer mais? O Souza Supermercado ainda conta com uma seção de hortifruti, com frutas e verduras sempre fresquinhos, da mais alta qualidade e com preços especiais. Passe agora mesmo em uma das lojas da Rede Souza Supermercados e confira de perto as ofertas da semana. Peça já seu cartão Souza Card, faça suas compras, divida em até duas vezes e ainda concorra a prêmios diariamente. Rede Souza Supermercados, Simplício Mendes, Isaías Coelho, São João do Piauí e Campinas do Piauí. Qualidade e garantia do melhor preço. Na hora de você comprar o seu carro ou sua moto, nós já temos o lugar certo. Multimotos e Veículos. A Multimotos e Veículos possui uma ampla variedade de produtos com o menor preço do mercado. No setor de carros, trabalhamos com várias marcas e modelos. Já no setor de motos, trabalhamos com toda a linha Honda de novos e seminovos, além de outras marcas que você só encontra na Multimotos e Veículos. Ah, na Multimotos e Veículos, você compra o seu carro ou sua moto com uma pequena entrada e o restante pode dividir em até 60 meses. Portanto, você já sabe, na hora de comprar o seu carro ou sua moto, o lugar é Multimotos e Veículos. Matriz Avenida Miguel Crispim de Araújo, em Simplício Mendes e filial na Avenida Cândido Coelho, em São João do Piauí. Atenção, Simplício Mendes e região. A Clínica Santos está sempre inovando para cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Chegaram duas grandes novidades. Atendimento em neuropsiquiatria infantil com o Dr. Arnaldo, especialista no tratamento do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E agora também realizamos exames de colonoscopia, essenciais para a prevenção do câncer de intestino e outras doenças gastrointestinais. A Clínica Santos oferece um atendimento completo com diversas especialidades médicas, incluindo clínica geral, cardiologia, dermatologia, psiquiatria, cirurgia geral, ortopedia, nutrição e muito mais. Contamos ainda com uma estrutura moderna para a realização de exames de imagem e laboratoriais como tomografia computadorizada, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, raio-x digital, eletrocardiograma e exames laboratoriais diversos. Tudo isso sob a responsabilidade técnica do Dr. Jairon Santos, médico cirurgião geral, referência em imagem e endoscopia na região. Estamos localizados na Rua Sérgio Ferreira de Carvalho, em frente ao Fórum Simplício Mendes Piauí. Agende sua consulta ou exame agora mesmo pelo WhatsApp 89 99914 5036. Clínica Santos, sua saúde em boas mãos. Rádio Mafrense, a primeira emissora de Simplício Mendes. 10h28. Mais uma linha da de biquíni pra fazer marquinha. Calica. Ela tem um bundão tão lindinho e uma cinturinha fininha. Eu fico louco. Com esse teu corpo todo. Com essa boquinha brincando com canudinho. Tomando água de coco. Gostosa e não é pouco. Ah, é? Fala o que tu quer, mulher, diz pra mim. Passarinho aqui no meu corpinho, amor. Pra me bronzear nesse calor. Então desliza, desliza, mano, no meu popô. Desliza, desliza, mano, no meu popô. Passarinho aqui no meu corpinho, amor. Ela tem um bundão tão lindinho e uma cinturinha.